Eu sou Dom Miguel, minha gente. Eu sou Dom Miguel, minha gente. Eu sou é muito impertinente. Eu sou é muito impertinente. Como é minha nome? Quem é de Umbanda? Oi, quem é do Apai? Oi, você bota demanda. Como é minha nome? Oi, quem é de Umbanda? Oi, quem é sua pai? Oi, que bota demanda? É Dom Miguel, é Dom Miguel. Oi, como é minha nome? Oi, quem é de Umbanda? Oi, quem é sua pai? Oi, quem é de Umbanda? É Dom Miguel, é Dom Miguel. Como é minha nome? Oi, quem é de Umbanda? Oi, quem é sua pai? Oi, quem bota demanda? É Dom Miguel, é Dom Miguel. Como é minha nome? Oi, quem é de Umbanda? Oi, quem é sua pai? Oi, quem é de Debanda? É Dom Miguel, é Dom Miguel. Como é minha nome? Oi, quem é de Umbanda? Oi, quem é sua pai? Oi, quem bota demanda? É Dom Miguel. Como é minha nome? Oi, quem é de Umbanda? Oi, quem é sua pai? Oi, quem bota demanda? É Dom Miguel. Como é minha nome? Oi, quem é de Umbanda? Oi, quem é sua pai? Oi, quem bota demanda? E quem é sua pai? É Dom.